com carinho, me chama de benzinho. Oh, oh, oh, oh. Cabelo enrolado, todo encaracolado, me deixa amarrado. Yeah. Que mexe comigo, ela é um perigo. Não faz isso comigo, não. Preta da cor do pecado, estou apaixonado, totalmente bolado. Preta perfeita, dona do meu coração. Preta que mexe comigo, ela é um perigo. Não faz isso comigo, não. Preta perfeita, dona do meu coração. Yeah. Preta que mexe comigo, ela é um perigo. Não faz isso comigo, não. Ela vem com seu jeitinho, deixa amarrado, yeah. Que mexe comigo, ela é um perigo. Não faz isso comigo, não. Preta da cor do pecado, estou apaixonado, totalmente bolado. Preta perfeita, dona do meu coração. Preta que mexe comigo, ela é um perigo. Não faz isso comigo, não. Preta perfeita. Preta perfeita, dona do meu coração.